agora. Corredor 4062, final, força, baixar a gravação. 4062, avistado, tem pista livre, pouso autorizado, vento 180 graus, com 7 nós. Pouso autorizado, 4062. Zero 62, solo agora os 1-1, ao livrar a direita, tá, que você me escuta, Alfa Kilo, Pátio 3, observando Pátio 3, sinalizador, de bem-vindo. Então, Pátio 3, observando o sinalizador, Zero 62, obrigado, Zero 1, 714, cópia. Para cópia, 714. Autorizado Aracaju, 230, decolo no zero, com voo pela esquerda, no perfil da Pucajamo, transição Caju. Questão, Pucajamo, após voa direto Aracaju. 5164 transponder, controle opere 199 decimal 35. Aracaju, 230, Pucajamo direto Aracaju, 190 por bem esquerda. 164 é o transponder, o controle 1935, o 174. Confere, condição 15 para o puxa acionar. 114. Estabilizado, voo no 896. Voo 896, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, boa noite. Boa. Tem 5-3-4-4, reposta estabilizada em LS. Torre Salvador, boa noite, gol no 896, uma milha do externo, baixou e travou. 896, saiu do tráfego, veio do sul com 7 nós. Tem pouso autorizado. Autorizado o pouso não no zero, gol no 896. Meia sola agora ao Juno 7, ao livrar a direita, táxi na minha escuta, prossiga Alfa e repórter da Juliette. Bem-vindos. Alfa, Juliette, na sua escuta, para o portão 5, no 896. Não, é Alfa e repórter da Juliette, inicialmente, eu no 896. Gente, repórter antes da Juliette, no 896. Salvador, gol no 714, pushback acionamento, gate número 5. Aprovado. 4, puxa sinal, no gate 5 km. Reforçarei. Boa noite. É o 3226. Vem na chave, autorização de tráfego 370 Natal. 370 Natal aprovado, decola no zero, curva esquerda, perfil da PUCA. Jamo, transição Zipar. 51971 no código transponder, controle opera em 119, decimal 35. Autorizado 370 para Natal, na PUCA Jamo, transponder 51971 no controle Salvador, 1935. 3226. Sim, chega quando for para o puxa sinal. Coordenado. Noite 9:30, portão 10. Vai ingressar a Juliette, tentando tráfego oponendo o push e prosseguir até o portão 10. Juliette, portão 10, boa noite. O 3226 na escuta? Prossiga, 3226. Só complementando a autorização, após Jamo, Zipar, transição Zipar. Pouca Jamo, transição Zipar. Pouca Jamo, Zipar, 3226. Com 714, POB 129, autonomia 0208, alterna Recife. É, pai principal, Índia Alfa, reporte ponto, fundo espero, ajuste 1-0-3. Pátio Índia Alfa, 1013, 714. Grupo 6344. 34, cumpro leste de aproximação, torre 18,5, vamos embora. 18,5, até mais. Jet 5899 descend 2000 feet, grenade 1013, high direct with that position. High direct with that. Estou variando no momento entre 180 a 210 a direção, com 5 nós agora. Positivo, autorizado, positivo. Obrigado. O 704 tá pronto? Tá pronto, 704. Alguém mantém? 344, solo agora 28, ao livrar a direita na minha escuta durante o táxi, prossiga via Alfa e reporte essa Juliette. Vem pra direita, prossiga via Alfa, reportar essa Juliette, 5344. 1714 tem pista livre. O vento no momento sul, 1970 graus, com 4 nós, tem livre decolagem. Livre decolagem, bom, 4 decolado agora, os 31, no controle 119, decimal 35, vovô. Obrigado, bom dia. Livre 5344, Juliette, até a remota 12 do principal. Juliette até a 12, 5344. Salvador, 714. 1714, contato na decolagem, subam 230, saída PUCA. PUCA 230. Gente, até Embraer da Trip agora cruzando a retaguarda, após o tráfego tá livre, chama o táxi. boa noite, São 3170, 3170, prossiga para 2000 pés, na chegada Mar, Código de Salvador 1013. 2010, na chegada Mar, quantidade de voz está presente? Hoje, etapa está presente, 3170. Obrigado, Júlio. Mono 714, chame Recife, Mono 2545, alterne 12685. 12545, alterno 2085, 1754. Boa noite, 4178, Azul, desça para 5000 pés na chegada Mare, o ajuste no 013. 5000 Mare, 013. Double nine, establish on localizer. Complete approach, call tower, 18.6. 18.6, thank you, have a nice day.